Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. E o senhor, hein, senhor Eduardo Batista de Melo, você estudou lá no Carvalho Brito? Boa tarde. Estudei, estudei sim. Também estudou lá? Então tem bastante lembranças, né? Bom demais. Era um aluno arteiro ou era um aluno mais tranquilo? Arteiro, aí vai ficando mais tranquilo depois. Tudo bem, né, Eduardo? Tudo bem. Tudo jóia, a gente vai continuar hoje, a gente tá fazendo sempre aqui no programa, no programa Expresso, a série de entrevistas que a gente chama de série de empreendedores, né? A gente recebe os empreendedores aqui de Guaranésia, jovens empreendedores, novas empresas que estão surgindo aqui em nosso município, não só em Guaranésia, por enquanto a gente só recebeu o pessoal mais aqui de Guaranésia. A gente vai estender esse bate-papo também para empresas de outras cidades da região que se destacam em seus segmentos. E hoje eu convidei aqui o Eduardo, né, para a gente bater um papo sobre a Vidraçaria Cruzeiro, que é uma empresa que já está no mercado há quanto tempo, Eduardo? Há 3 anos. 3 anos. Há 3 anos já é um dos destaques, né? Já se tornou um dos destaques com pouco tempo, muitos clientes, muita gente. Às vezes eu vejo até lá no Grupo Expresso mesmo, no WhatsApp, o pessoal perguntando, não, qual que é o telefone lá da Vidraçaria Cruzeiro? Qual que é o telefone do Eduardo? Então, a gente percebe que há esse destaque e muita gente procurando por vocês. Como é que começou? Como é que é a sua história com essa questão de vidros? Como é que tem essa paixão aí? De onde vem essa sua profissão, Eduardo? Então, eu nasci numa família que o meu ex-patrão, lá da vidraçaria Boxeal, ele sempre, desde pequeno também, mexe com vidro. Aí eu era novinho, tinha acho que 12 anos, 13 anos, eu comecei a trabalhar com ele, entendeu? Aí fiquei um bom tempo. Na tipo 17. Podia trabalhar com 12 anos. Hoje é mais hoje complicado, é né? Então, aí fiquei 17 anos trabalhando lá. 17 anos você 17 ficou lá. Anos. Aprendeu tudo ali, foi a tua escola. Escola de pra me saber o que eu sei hoje, entendeu? Aí. Você começou então com 12 anos. Ficou lá durante 17 anos. 17 aí que veio anos. A ideia, opa, vou montar uma vidraçaria pra mim. Tá na hora de montar uma vidraçaria? Tá na hora de montar uma pra mim e seguir minha. Seguir sua carreira. Seguir minha carreira. Como um empresário. Isso, como empresário. Microempreendedor. Microempreendedor. E as dificuldades para isso acontecer? O que que passou pela sua cabeça? Será que dá certo? Será que não dá certo? Porque eu acho que deve passar, né? Você deixar de ser empregado e passar a ser patrão é bem diferente, né, Eduardo? Então, aí, quando eu decidi a me desligar da outra vidraçaria e começar a minha, eu já pensei assim, eu vou começar porque eu já falo, eu tenho bastante gente que me conhece e eu vou tentar. E graças a Deus veio tipo dando certo. E a gente tá aí sempre atendendo as pessoas com bastante carinho aí. Mas o início é muito difícil, né? Os primeiros meses. Os primeiros meses, você vai. Você abre a firma, não vem um cliente, não chega ninguém, você vai ficando preocupado. Mas o ramo do vidro hoje, ele tá muito em alta, entendeu? Porque é muita construção, entendeu? Aí... Mas e quando é, Eduardo, que você percebeu, falou, opa, realmente tá dando certo aqui o negócio. Realmente a Vidraçaria Cruzeiro tá estabelecida e é algo que vai dar pra gente crescer. Uai, foi em 2017, eu falei assim, agora eu vou... bola pra frente mesmo, porque sempre tá aparecendo mais, bastante cliente pra mim. Clientela aumentando. Aumentando, aí eu falei assim, vou tocar mais pra frente e com Deus na frente a gente sempre vai, né? E essa questão que você falou de construção, hoje a gente tem muitas construções, nos últimos anos a gente tem muito, mas agora deu uma diminuída aí, né, por causa da crise, né? Por causa da crise, essa presidência, a gente não sabe como que vai ser. As pessoas ficam meio com medo, não vou gastar aqui, não vou gastar ali, entendeu? Mas aí, você sente lá também? A gente vê, né? A vidraçaria, a gente vê que dá uma entendeu? Mas, o Eduardo, não é só nesse ramo de construção que você trabalha, né? Os vidros, hoje, muitas vezes a gente pensa, né? A vida é só questão de construção, mas não, você atende outra área muito mais ampla, né? Eu atendo, eu passo cortina, persiana, essas coisas, tipo, fechamento de pia. Aquelas portinhas de pia. Tudo entendeu? Isso você faz. Coloca espelho, a pessoa quer, quero um espelho, vai lá, coloca um espelho pra pessoa na casa dela, entendeu? Então você foi agregando mais produtos ali na vidraçaria. Hoje a vidraçaria não é só mais aquela empresa que se chamava pra colocar vidro ali na janela, na veneziana de casa. É muito hoje mais em dia, isso. Hoje em dia é vidro comum, vidro temperado, entendeu? Fechamento de fachada de loja, entendeu? Tudo isso você trabalha hoje. Trabalho hoje em dia com essas partes. Então o ramo ele é muito abrangente. É. Você falou de vidro temperado e vidro comum. Explica pra mim, que sou um ignorante nessa área. Que diferença então, o vidro comum, ele é tipo um vidro que você coloca ele na massa. Tá, é aquele que você coloca ele na janela. A pessoa compra a janela, vai na casa dos materiais, compra a janela, eu vou lá, corto o vidro, mestre, corto o vidro certinho e coloco. E o vidro temperado, um vidro que ele tem mais resistência, entendeu? A pessoa deixa o vão, eu vou lá, meço certinho e instalo, entendeu? Com alumínio, fechadura, tudo certinho, chego e instalo ele certinho. E tem muita diferença nessa questão de vidros? Porque tem, por exemplo, aqueles vidros para carro, já é diferente, né? Quando quebra, estilhaça de forma diferente. Tem esse vidro comum que eu te falei, que é o que saiu primeiro, entendeu? É o mais antigão, é o mais antigão, que todo mais mundo antigão, conhece. E depois tem um vidro temperado. Esse é mais resistente. E tem um vidro laminado também, que ele é muito resistente. Ele não estilhaça. Aquele que forma... O temperado, ele forma um pedacico. Quando chega a quebrar, forma esse pedacico. Agora, o laminado, ele só trinca, ele não deixa... Ah, ele não chega nem a... Não estilhaça, entendeu? Ele vai achar mais segurança ainda. Mas o pessoal usa muito isso nas construções hoje em dia, em suas casas hoje em dia? O vidro temperado, ele é o que mais usa. É o que mais usa? Por causa da estética, fica muito bonito também. A casa valoriza mais, porque fica mais bonito, entendeu? Aí me vem uma pergunta aqui. Os engenheiros, os arquitetos hoje, eles usam isso nas suas obras? Usa demais. Usa porque a pessoa que hoje quer praticidade, quer boniteza, quer beleza, entendeu? Nas coisas aí, eles usam muito. Faz o projeto certinho. Liga pra vidraçaria. Liga pra vidraçaria, a gente vai, mede certinho. Aí a partir dessa hora que eu meço, eu combino o serviço com a pessoa, eu levo pra... Mando o desenho pra distribuidora, ela faz certinho, já tem os descontos, tudo que tem que fazer, manda, eu só instalo. Você vem e já faz a instalação. Muito alto o custo disso, Eduardo? Se a gente for comparar com o material dia, que usava hoje em dia, compensa mais? Hoje em dia compensa por causa do alumínio, ele não estraga. Você pode passar o tempo que for, ele não estraga. Você pode molhar. Daqui anos e anos vai estar lá. Vai estar lá, entendeu? Desde que a pessoa faça uma boa instalação certinho, entendeu? Bem vedadinho, com silicone certinho, bem parafusado, tudo certinho. A tendência de vida dele é muito grande. Até manutenção dá, mas a gente tem que fazer sempre certinho pra evitar dar problema, entendeu? E hoje então, o pessoal, muita gente tá preferindo, até inclusive os arquitetos, os engenheiros estão preferindo a questão do vidro, então. Então, em questão do valor do vidro... Do vidro, ele... Hoje em dia, ele tá um pouco mais alto, porque houve esses aumentos, essa parte de que teve da paralisação dos caminhoneiros... Afetou demais, entendeu? Porque as fábricas, hoje em dia, tem duas ou três fábricas no Brasil só. Sim. Elas estão preferindo transportar o vidro para fora do Brasil... Do que deixar aqui por causa do valor do dólar, tá muito alto. Entendi. Entendeu? Compensa para eles muito mais vender para fora do Brasil do que vender dentro do Brasil. Tá compensando para eles isso. Aí, até então, esse tempo atrás, faltou o vidro fumê no mercado. Ficou um bom tempo sem ter. Eu vi recentemente também que agora o pessoal tá comprando vidro lá da China, né? Isso. O pessoal tem vidro vindo da China aqui no Brasil. Que coisa. Então, porque que nem você falou para mim, a matéria-prima do vidro é a areia. Sim. Matéria-prima do vidro é areia. Então, areia vem de bem longe também, né? Essas areias aqui que eles fazem, é uma areia preparada, certinho. Não entendeu? É qualquer areia daquela que a gente encontra aqui, não. E envolve muita química no vidro também, bastante água no vidro e essa parte é. Essa matéria-prima, ela é brasileira, mas não vem aqui por perto, vem de longe. É, de longe. Então, imagina você colocar frete e tudo mais, aí o custo leva. Mas o que compensa é a duração e o tempo que isso, tipo, o cara colocou isso daí na casa dele, ele vai ter isso aí por muito tempo. Muito tempo. Além da beleza, da questão estética, né? Fica muito bonito, mais fácil pra você estar lavando, tudo, tá? Né? Entendeu? Tudo, né? A economia no final das contas é muito compensa, grande, né? Compensa muito, viu? E hoje esse mercado é um mercado que está aquecido, mesmo com essa questão de crise aí, Eduardo? Você sente que o pessoal procura mais, pelo menos para orçar, para saber o preço? Procura bastante, porque tem muita construção. Mesmo que o Brasil não está na crise. Sim, atravessando esse momento complicado. Crise complicado, entendeu? Tem, porque as pessoas não param de construir. Eu quero reformar minha casa, eu quero fazer isso. Entendeu? E aí já aproveitou para vou colocar essa parte bonito, que vai ficar bonito, né? Entendeu? Aí fica... O Daniel, seu pai, tá ligando aqui, diz ter muito orgulho, né, de você, tá te parabenizando e também agradecendo a todos os clientes aí da vidraçaria Cruzeiro, né? Isso. E tem muitos clientes, né? Tem, graças a Deus. Qual que é a maior demanda hoje lá? Qual é o maior serviço que você expressa lá na vidraçaria Cruzeiro, Daniel? Eu lembrei do seu pai agora, Eduardo. Então, é o ramo do vidro temperado, ele tá saindo demais, que mais sai. Mas eu dou atenção pra todos, entendeu? Sim. Meu pai trabalha junto comigo e eu ajudo ele também, entendeu? No vidro comum, quero fechar um barracão de vidro comum. Eu vou lá, ajudo ele. Nossa, com o maior prazer, ajudo ele. E ele sempre tá me ajudando também, entendeu? Nessa parte de vidros temperados também. Que requer de uma ajuda. Vamos pegar um vidro, vamos deixar ali. Tem que ter um cuidado. O trabalho ele é bem exaustivo ali na questão da colocação. Tem que ser muito minucioso, né? Isso, tem que ter muita atenção. Pra não acontecer aquilo que você falou, né? Uhum. De repente faz um serviço hoje, daqui a alguns anos estraga. Não, você vai com a qualidade da vidraçaria Cruzeiro ali. Tudo bem colocado, tudo bem instalado. Isso, certinho. Né? É. É isso que é o principal. Tem gente mandando abraço aqui pra você. Antônio Cláudio, manda abraços aí, parabeniza. O jovem empreendedor, tá dizendo aqui, Andréia Cortez, lá de Bom Despacho, tá ligado com a gente? Um abraço, viu, Andréia? Eu queria saber do Eduardo se ele troca o vidro do aquecedor solar. Troca. Tem como trocar também? Troca. O vidro do aquecedor solar. A melhor opção de você pôr no aquecedor solar é o vidro laminado. É a Lucimeire Naves que tá perguntando. Você troca? O vidro laminado. Esse vidro laminado, ele, tipo, quando dá chuva forte, tipo, vamos dar uma chuva de pedra, de granizo. Entendi. Ele bate e a resistência dele é bem forte, entendeu? Então dá. É o vidro temperado e o vidro laminado são os mais resistentes. E dá pra colocar, então, no aquecedor solar. Isso, de boa, tranquilo. Tranquilo. Do que o comum. O comum. Não iria aguentar, né? Muita gente coloca o comum, entendeu? Tá dizendo, preciso que você venha ver o meu. Tá dizendo aqui já. Vai sim. Qual que é o telefone lá da vidraçaria Cruzeiro? Pra falar o WhatsApp. Residencial é 2432. Hoje não tá trabalhando, né? Hoje é mais tranquilo. Mas na segunda-feira pode ligar. Então qual que é o número? Deixa eu até mandar aqui pra ela. 3555? 2432. 2432. Ou então o WhatsApp? 992. 41 45 22. Já mandei o WhatsApp também pra senhora, viu? Lucimeire, queria saber, já mandei os dois contatos aí, é só falar com o Eduardo aqui na segunda-feira, ou então no WhatsApp aí, de repente, o Eduardo na segunda-feira de manhãzinha já passa por aí pra ver pra senhora. Vou fazer uma paradinha, um intervalo comercial, a gente volta já pra dar sequência nesse bate-papo, é a nossa série Empreendedores, hoje conversando com o Eduardo Batista de Melo, da Vidraçaria Cruzeiro, jovem empreendedor aqui de Guaranés, e tem essa empresa que tá fazendo muito sucesso, atende aqui em Guaranés e atende outras cidades da região já também, Eduardo? Atende Gospé. Pessoal já procurando também. Gostupé, Santa Cruz da Prata. Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse crescimento da vidraçaria e quais são os projetos para o futuro. Programa Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, a Juliana tá ligadinha aqui na 103, tá parabenizando aqui o quadro Empreendedores, mandando um abraço aqui pro Eduardo, que é nosso convidado de hoje, toda semana, né? Agora com a questão do horário político, às vezes a gente vai fazer uma semana, pula uma, faz na sequência, mas sempre a gente vai estar trazendo aqui os empreendedores de Guaranésia e de toda a nossa região. Tem mensagem chegando aqui da Ivone Gonzaga, tá dizendo o seguinte aqui, Ivone Gonzaga. Eduardo, parabéns, Eduardo, meu ex-aluno, sucesso e muita sorte na sua carreira, viu? Abraços aí pra você, tá dizendo aqui, foi minha professora também, Ivone Gonzaga. É, o Claudinho tá dizendo o seguinte, Antônio Claudio, esse cara merece, é muito trabalhador, meu amigo, chiclete. Apelido, desde pequeno. Meus parabéns aí pra ele, viu? Mande um forte abraço, tá dizendo aqui o nosso amigo, o Claudinho. A Roseli, minha amiga Roseli, lá do Recanto das Flores, está dizendo o seguinte, Tony Cláudio, dê um abraço aí no Eduardo, o diferencial da vidraçaria Cruzeiro, o diferencial dele é a pontualidade na realização do serviço, e é muito bem executado, parabéns mesmo, está dizendo aqui, isso é um dos fatores primordiais, você acredita é o sucesso da vidraçaria, essa questão da pontualidade? É, atender bem, né, sempre, né? Porque essa questão aí porque o cara, quando ele quer o serviço para aquela determinada data, né, Eduardo? Não dá para enrolar, né, numa questão. É, na verdade, o vidro, hoje em dia, ele requer de um tempo. Tempo, né? Tipo, eu vou numa casa. A pessoa, que dia que você me entrega? Eu dou aí, tipo, de uma semana, no máximo 10 dias, é o tempo que leva pro vidro chegar para mim, entendeu? Sim. Que quando é vidro fora de padrão, eu tenho que passar um desenho, mandar fazer, entendeu? Aí eles trazem o vidro pra mim. Não dá pra ser entregue no dia seguinte, mas isso aí você já avisa o cliente, né? É. Ó, vai levar 10 dias. Tem a chegada do alumínio também, entendeu? Que leva pra mim, um tempo que já leva pra mim instalar. Tudo isso já é contado. Mas aí eu vou pro cliente, né? Explicando certinho, dando sempre atenção pra pessoa, e as coisas tendem a encaminhar certinho. Esse é o grande diferencial? Graças a Deus, o grande diferencial. Que essa questão de estar sempre ali um diálogo permanente com o cliente, explicando pro cliente, ó, de repente você marcou pro dia 15, olha, não deu porque não depende de você, a empresa terceirizada lá atrasou, você vai ligar pro cliente e falar, olha só, não vou entregar dia 15, vou entregar dia 17. Esse que é o diferencial, Eduardo? Esse é o diferencial. E agora eu comecei a trabalhar também com a distribuidora aqui de Minas, aqui é da Vidro Minas, distribuidoras. E a pontualidade dela é fora de base. Ela entrega pra mim 2 vezes na semana. Certo. Então, eu tenho. Certo. Você, eu tava mexendo com uma distribuidora que ela me entregava 1 vez na semana. Agora eu tô mexendo com ela que ela me entrega 2 vezes na semana. Então, o vidro chega rapidamente, eu já saio pra colocar. Você já tá, entendeu? Pra entregar pro cliente. Pra você pra não colocar. Tem um tempo grande pro cliente ficar porque esperado. Quando entrega 1 vez na semana, tipo, ela chega na quinta. Na quinta já tá no final de semana. Aí tem que fazer aquela correria e tal. Pra entregar, o outro vai ficar pra semana que vem. Não é só chegar e entregar. Às vezes ela tá com tempo de chuva, a pessoa, tá molhando aqui e tal, eu quero que feche logo a minha casa e tal. Tem tudo isso. Aí. Ó, a Denise Frank também está te mandando os parabéns aqui. É, a Roberta está dizendo o seguinte, Antônio Cláudio, boa tarde, olha, nessa série aí vai ter mulheres empreendedoras participando? Claro que vai, inclusive tem um núcleo de mulheres empreendedoras aqui em Guaranésia que é fantástico, é fabuloso, eu acompanho o trabalho delas, já fiz o convite para que elas possam vir o programa, a gente só vai acertar a questão do horário aqui. E a Roberta também está te parabenizando, viu? Muito obrigado. Está te parabenizando aqui, parabéns ao Eduardo Batista. Claudinho voltou aqui falar aqui, ó. Claudinho, Antônio Cláudio, ó, a turma do Tito Sueli. Um abraço pra eles, tudo gente boa, vixe. Tá mandando abraço aqui pra você também, te parabenizando. O Toninho Pincel de Ouro também, tá ligado? Tá parabenizando você. Grande Toninho Pincel de Ouro, um abraço pro Toninho. Me conhece desde criança também. Esse conhece há bastante tempo, né? É. O Ezequiel também tá ligado aqui, tá te mandando um abraço aqui, tá te parabenizando também. Muito obrigado. Pelo trabalho que você desenvolve. E pro futuro, é... Eduardo, Vidraçaria Cruzeiro, tá com 3 anos, você falou. Com 3 anos. Muito, é uma criança, né? É. Vidraçaria Cruzeiro. E aí, o que você planeja? A tendência é eu expandir mais, entendeu? Hoje em dia meu pai me ajuda mas ele já tá, tipo, com a idade mais, um pouco mais avançada e tal. Certo. A tendência. O Daniel tá firme lá ainda. Tá firme, graças a Deus. É, mas, e outra, não exijo muito dele também não. Quando vai fazer alguma coisa assim, até eu terceirizo pra alguma outra pessoa pra me ajudar eu, entendeu? Certo. Pra não. E eu ajudo ele demais também, entendeu? Mas a tendência é eu ampliar também, crescer mais, se Deus quiser, porque a gente tem que pensar em crescer. Claro, expandir, né? Sempre. É. Com 3 anos lá, uma curiosidade minha até, como é que fica a questão da estocagem de vidros? Porque é um material muito sensível, né? É. Como é que é isso? Tem todo um preparo ali para você estocar esses vidros? Como é que você faz isso lá? Questão de estrutura mesmo ali. Então, na base de estocar vidro, eu costumo não tá estocando vidro, entendeu? Tá. E eu já trabalho desse jeito. Eu peço, né, já instalo, entregue, né, já entrego, entendeu? Porque às vezes eu não compensa ficar muito. Com muito muita material coisa ali, material. Entendeu? Às vezes eu tenho lá janelas, eu tenho lá pra. Pronto, entrega pra instalar e tal. Mas muitas das vezes a gente chega na casa, não tá a medida padrão. Aí que eu tenho que fazer. Eu faço um desenho, mando pro gestista, eles fazem certinho pra mim. Entendi. E me manda o vidro. Que é. Você tem probabilidade de ter menos erro, entendeu? Teu serviço sai melhor. Certinho, sem desperdício também, né? Porque você chega. Pro cliente também, né? Você chega numa casa, aí você. O pedreiro vai e fala assim: não, vou deixar com a medida certinha. Aí você volta lá, às vezes não tá. Coisa de meio centímetro que fica menor, pá. Você vai ter que voltar e refazer o serviço. Refazer de novo. Às vezes tem que usar, quebrar um pouco pra fazer, e aí. Acaba dando um pouco de trabalho. Mas hoje a concorrência, ela é muito grande aqui na região. Você falou que atende Guaxupé. Então, se você está entrando em Guaxupé, quer dizer, o pessoal de Guaxupé não fica muito contente. É. O pessoal que trabalha lá. Mas concorrência é muito grande, é o grande, mercado é muito grande, disputado. É grande. É Guaxupé, tem demais vidraçaria em Guaxupé. A Seburgo tem. Mas mesmo assim você está começando a. Muzambim tem. A beliscar fatias desse mercado aí pela região toda. Aos pouquinhos você vai. Aqui em Guaranés você já tem, e na região também você já começa a fazer serviços pela região. Mas eu dou mais prioridade pra dentro da cidade, porque aqui é o lugar que eu nasci e tal. Mas é prioridade pra cá. Crescer passo a passo, né? É, passo a passo. Né? Tendências. Tendências do mercado aí. O que está em alto, o que está em baixo nesse mundo de vidros aqui, que hoje o pessoal mais procura pra se ter em casa, Eduardo? É a questão que você falou do vidro temperado, que a pessoa mais procura. É, que mais procura. Ou então, nem a pessoa quer pôr um box. A pessoa chega e pergunta pra mim: ah, eu quero pôr aquele box de acrílico, aquele plastiquezinho, já viu, de plástico? Sim. De acrílico, que compensa fazer? Aí eu falo: hoje em dia, pela diferença de preço, você compensa pôr o vidro. A resistência é melhor, entendeu? A questão de limpeza é totalmente mais diferente, fácil, entendeu? Estética, tudo. Não quebra fácil de jeito nenhum, desde que a pessoa instala certinho, com bem instaladinho, bem parafusado, bem travadinho, entendeu? Não tende a ter problema nessa parte. Esse é um trabalho que, pelo número de vezes que você já falou, é uma preocupação enorme que você tem. Ah, essa questão da instalação, instalação é primordial, então. É, bem colado, bem certinho, bem fixado, entendeu? A Ivonete também está participando aqui. Antônio Claudio, eu quero parabenizar o Eduardo, é um excelente profissional, um bom negociador, já fez vários serviços para mim e para minha família, altamente recomendado, está dizendo aqui a muito obrigado, minha amiga, a Ivonete Silva Lopes. Abraço aí pro meu amigo Chiclete, está dizendo aqui, é o Robinho lá da Marcenaria da Marcenaria Santa Helena. Grande muito Robin, obrigado, Robinho. Tem que ter esse trabalho também de parceria com empresas, né? Tem. Porque às vezes um indica o outro, né? Não tem muito disso? Tem que ter. Tipo, a imobiliária Mãe Rainha mesmo, ela sempre tá dando serviço pra mim, entendeu? E eu agradeço muito aí os empresários aí, o Nivaldo, o Souza ali, que sempre tá dando um crédito no serviço da gente, né? Sim, e a gente atendendo sempre. Né? Também vários pedreiros na cidade também, que o pessoal sempre vai indicando. Vai indicando, e a gente tá sempre. Quando a Ivonetes falou aqui que você é um bom negociador, é assim mesmo? Pessoa que vai lá para negociar alguma coisa sempre sai com. Sempre dá negócio ali na vidraçaria Cruzeiro? Sim, sempre a gente faz o consegue possível, fazer e atender a pessoa, facilitando sempre o pagamento, dando descontos. É isso? Isso, certinho. Por isso que ela falou ali, um bom negociador. Isso aí. E a Ivonete, é bom de negociar com ela, duro na queda. É boa, sim. Um abraço aí pra Ivonete. Ivonete tá sempre ligada com a gente. Mas a gente falou da Vidraçaria Cruzeiro, já passamos aqui o número do telefone, eu vou repetir daqui a pouquinho. E onde fica a Vidraçaria Cruzeiro? É na Vila Cruzeiro. O endereço lá certinho? É Rua Matias Moreno Lessa, número 124. Tem mais gente parabenizando. Já fiz serviço para a cidade inteira aqui, Eduardo. Silvana Batista, Antônio Cláudio, olha, Deus, parabéns aí para o Eduardo. É um excelente profissional. Já fez serviço para mim e também já fez serviço para minha mãe. Isso. Tá dizendo aqui a Silvana Batista também. Tá vendo que legal, que bacana? Silvana, muito gente boa. É, vamos repetir aqui então o telefone da Vidraçaria Cruzeiro, é o 3555-2432. Isso. Ou o WhatsApp é o 99241-4522. 99241-4522. Tem alguma dica para passar pro pessoal aí? Pessoal que queira aí colocar alguma parte da sua casa, utilizar aí vidros, o que você recomenda nesse momento aí, Eduardo? Você que tá muito ligado nessa área aqui. Então, tem hoje em dia, a parte de janelas, entendeu? Janelas, portas, entendeu? Tem também o fechamento de pia, hoje ela pode ser feita em vidro. Nessa parte de vidro também. A durabilidade é outra também, porque tem a de acrílico e tem a de vidro, entendeu? É muito mais pra cidade, muito mais. E o pessoal tá utilizando mais vidro hoje em dia? Hoje em dia também estão usando kit para banheiro de tudo de vidro. Saboneteira, porta papel higiênico, porta toalha, toalha de rosto, porta shampoo. Mas você tem tudo isso lá? Tem, a gente sempre tem. Tudo consegue. Então, de repente, você pode colocar tudo na casa da pessoa que for de vidro. Então, pode... tem a Vildrex aqui também, do meu amigo Jacaré lá, que ele fornece tudo pra gente, entendeu? Já manda pra ele. Manda certinho e pronto pra instalar. Entendi. Perfeito. Felipe Laudade também tá te parabenizando aqui, mandando muito abraço. Obrigado. Parabéns aí pro Du, tá dizendo aqui o Felipe Laudade. Eu quero te parabenizar também, todo mundo tá te parabenizando aqui. Serviço sempre muito bem feito, a gente vê pelo número de ouvintes que está te mandando abraço aqui, parabenizando pelo trabalho, parabenizando pelo excelente profissional que você é. Então a gente tem que assinar embaixo, né? Não é o Antônio Cláudio que está falando, não. O Eduardo é parceiro aqui do programa, é anunciante do programa, mas não é só por isso que a gente elogia, não. A gente elogia pelo número de ouvintes que estão parabenizando você pelo excelente profissional que você é. Parabéns mesmo, viu, muito Eduardo? Obrigado. E que o sucesso da Vidraçaria Cruzeiro continue cada vez mais e mais e mais, que você volte aqui, quem sabe, com novidades para falar da Vidraçaria Cruzeiro em breve. Deus, muito obrigado. E eu agradeço muito ao pessoal que me parabenizou aí e sempre estou à disposição para melhores atendê-los. Isso daí, gente. Para falar então lá na Vidraçaria Cruzeiro, 3555-2432 ou 99241-4522. Valeu, Eduardo. Grande abraço. Muito obrigado. Intervalinho comercial, voltamos já dando sequência no programa Expresso de hoje, para finalizar o programa. Programa Expresso.com. Oferecimento. Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé, use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.